297, 110, autorizado, reporta táxi. Pode construir o gol no 76 para o táxi. Se o solo foi o 54, chama o 29, solo 87.000. 29. Solo, boa noite, boa noite, 76, livrou. Boa noite, 76, boa noite, taxi via Alfa, reportando só taxi da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette para ingresso, boa noite, 76. Salvador, trip 5218, boa noite. 5218, boa noite, a sua identificação, chegada Mari, desça para o 060. 5218, gente. Juliette 03, aporta. Juliette 03, grato. Confirmador 776, autorizado em ingresso no pátio. Afirmativo, ingresso via Juliette 03 ao portão, ou no 776. O 1884, desça para 2000 pés, ajuste 1021, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2021, autorizado LS da X-Ray Gol no 884. Taxa 3197, PB127, 3 horas e 25, até na Guarulhos. 3197, 7, via Patim de Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera se uma torre em 1 ou 8, decimal 6, 12, loja 2021, bom voo. Patim de Alfa, 18, 6, 3, 10. Para o 050, 5218. Na Flor de Itap, descendo para o 050. É 6212, essa identificação, chegada Mari, desça para o 060. Desça o 060, informação, alguma chance do WhatsApp ou dono? Seja um mensagem autorizado, aliás, decolar, vem um turno 60, graus 102. Libera a velocidade para o trip 5218. Trip 5218, velocidade é critério. 218, aí, de graça. 284, estabilizado? Estabilizou, 884. Gente, chame torre, 18, decimal 6. 18, 6, obrigado. boa noite, Gol no 884. 884, continua a aproximação, vai dar autorização aí, pouso. Passa. Desça para 2010, o ajuste é 1021, autorizado final LS, é porta estabilizado localizador. 521187. Sinal 6202, desça para o 050. Salvador, boa noite. 728, boa noite. Chegada Mari, desça para o 060. 060 na Mari, pode baixar, 628. 6728, autorizado. Já, graças. 129. Pouso livre, cabeceira 90, gol 984. 6197, decola 04, controle 208. 308, boa noite. Controle Salvador 3197, passa 1100 pés para 380, saída da EL. 3197, boa noite, sua para o 380, após 2000 pés, voe direto líder. Após 2000 pés, líder, 3197. Quatro, sono 07, direita, 219, sono. Gira 219, grato, boa. Com controle pro de bridge, o TAN 3197. TAN 3197, aguarde coordenação. Boa, TAN Romeu Victor Chaves Índias, tá a 5 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame Léo, zona 201. Boa, 201. Alô, Salvador, boa noite, voo 1884, livrou. 884, boa noite, tá aqui teve Alfa, Juliette, 09, ao portão. Alfa e Juliette por 9, voa no 884. Interceptando e avistando. 5218, completa aproximação final, torre 18, decimal 6. Boa noite. Boa noite, Mambu. Chané 6212, desça para 2000 pés. Ajuste 1021, autorizado final LS, reporte estabilizado localizador. Sub 6728, desça para o 050. 050, 6728. Trip 5218, boa noite. 5218, check train, livre pouso, pista 10, vento 1, 60 graus, 8 nós. 5218, ciente, marcha e travar. Chame Centro Recife, frequência 1251, altera no 3325. 251, 3325, obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Autoriza a viagem 6728 passar com velocidade acima de 220 nós em Itap. Confirme a velocidade. 220 nós em Itap passar com 250 possível. Web 6728 será o número 2 na aproximação, o tráfego da frente está a 12 milhas. Ok, ciente, 6728. Minha 728 desça para 3000 pés, ajuste 1021. 3000, 1021, 7728. Cinco, dois, um, oito, um, dois, direito, dois, um, nove, solo. Dois, um, nove, solo. Solo. Salvador, trip 5218, livrou nosso escudo. Trip 5218, boa noite, taxi Alfa Juliette, remota 1-3, participação. Alfa Juliette, remota no 3 parte principal, 5-2, boa noite. Controle Salvador, cordial, boa noite, passarelo 2224, uísque. Passarelo 2224, boa noite, a sua identificação chega da Mari, desça para o 050. Ok, identificou, preciso da Mari, 050. A senhora autoriza Dutra da presença? Passarelo 2224, mantenha a chegada. Ah, positivo. É você. Sanem, confirma o Web-6728? Lembra interceptar o LS? Web-6728 autorizado, final LS, desça para 2000 pés, o ajuste é no 021. 2000 pés, existe autorizado LS, 7728. 6212, vai passar o sistema na torre. O Sanem é 212, a frequência da torre é 1 no 8.6. Olá, Alpha 083, call Tadent, bom for arrival, descend, flight level 060. Bom for arrival, smoking again, descending to flight level 060, Europa 6728, estabilizado? Estabilizado, 6728. Dami Torre, 1 no 8.6. 8.6, obrigado, boa noite. Pessoal, Dami Torre, 6728, boa noite. Avistando, seu mapa está 1 a 0. 6728, ciente, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guardando autorização, 6728. Meia 212, solas 17, direita 1219, solas. 6212, táxi via Alfa, Juliette, posição 05, táxi do São. Alfa Juliette, 05, 6212. Do 2224, desça para 2003, ajuste 9021, autorizado final LS após estabilizado. B21 2000 vai reportar, já. Hello, Alpha 083, descend 4000 feet, John 81012. Tan 3662, chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, 3662. 728, livrou na sua escuta. 76728, boa noite, tá que você vê Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette 04 ao portão, 6728.